Bem-vindas a mais um podcast do Nós por Nós. Essa é uma trilogia onde a gente vai contar para vocês sobre a rede comunitária de internet aqui do bairro, a Portal Sem Porteiras, ou PSP. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre a ocupação do espaço, seja o espaço físico ou virtual, pois apesar de uma invenção bem recente, a internet segue as velhas formas estruturantes do capitalismo, em que tudo tem um preço e um dono, e que para transitar por aí, precisamos de permissão. Para começar, vamos escutar as vozes das mulheres aqui do bairro dos Souzas, entrevistadas pela Simone Cavassi. Elas gentilmente doaram um pouquinho do seu tempo para que a gente possa entender melhor as transformações do território a partir da visão de quem viveu e vive aqui. Crescer nesse bairro para mim foi maravilhoso, porque podia brincar na rua, com os colegas, tanto é que cresci e quando tive meu filho, optei em morar aqui para que eles pudessem também se deliciar de tudo isso. Qual era o seu lugar preferido quando você era criança? É na roça, com a minha mãe. Ajudando minha mãe a trabalhar, capinar, plantar feijão, plantar milho. Você brincava? Não. Minha mãe não deixava a gente brincar, só na enxada trabalhando. Bom, crescer nesse bairro foi até os 12 anos só, porque brinquei muito, muita molecagem com meus primos, subi nas árvores, caí das goiabeiras, curti muito. Daí com 12 anos, infelizmente, eu tive que ir embora para São José para trabalhar, porque minha mãe teve a vida dela, né, e eu não queria interferir, eu fui embora. Aí eu fui trabalhar em casa de família e voltei só depois, quando eu já estava com 18 anos. Então daí eu já era, né, adolescente, madura, velha, já era tudo, né? Crescer nesse bairro para mim foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu que sou filha de uma família enorme, sou filha adotiva, já tive N irmãos, 20 irmãos. Então crescer num lugar maravilhoso que nem esse, onde você pode brincar e ar puro e não tem uma preocupação de horário ou, enfim, problemas que hoje eu talvez não deixasse meus filhos brincar como eu brincava antes. Mas foi muito bom brincar e crescer aqui. Seu lugar favorito no bairro? É na minha casa. E por quê? Porque eu gosto de mexer em minhas plantas. Com as minhas plantinhas, couve, meu quintal, limpar o quintal. Meu lugar preferido aqui no bairro é o meu terreno, na minha casa. A casa não está pronta ainda, então não está ideal, mas o terreno é incrível. É perto da praça, dá para ver a praça daqui, mas é alto, de frente para a montanha, e tem tucano e passarinho, e o pôr do sol é lindo, e tem sol o dia inteiro. Não é um terreno tão grande, mas é do nosso tamanho. Morei em vários lugares, na roça, em casa sem... mais para a roça, né, no meio do mato, em casa que não tinha energia, que era muito precária a coisa. Com estrada, com difícil acesso. Aí depois, depois que eu me casei, eu me mudei para minha casa, próximo ali do campo de futebol, que é na esquina ali, que sobe para a pousada Aconchego. Aí morei ali 9 anos e depois mudei para a casa, que é onde as Luísas moram hoje, e morei mais 7 anos ali. Então, só ali eu fiquei morando naquela rua 16 anos. Meu lugar preferido quando eu era criança era uma cachoeirinha assim que tinha lá no Pandavas. Quem mora aqui na região sabe aonde é e do que se trata, né? O Pandavas. Então era um lugar muito gostoso. Eu gostava também de roubar carambola na vizinha, andar a cavalo. Enquanto a gente estava fazendo esse podcast, começamos a nos questionar sobre o cercamento dos campos comuns e como isso se deu e ainda se dá no Brasil. Para essa reflexão, é impossível não lembrar dos povos indígenas que ocupavam esse território antes da chegada dos portugueses, que, por sua vez, impuseram violentamente a prática de dividir e repartir a terra, erguer cercas e muros e elencar seus donos. Terra dividida primeiro em capitanias hereditárias e depois em mercadorias. A gente resolveu, então, chamar uma amiga que há muito anda com os povos indígenas e que, ao aprender com esse convívio, aceitou nos ajudar a traduzir essa outra concepção de território que tem muito a nos ensinar. É a Marina Vilarinho que fala com vocês agora. Os indígenas, ou melhor, os povos originários, há centenas de anos atrás viviam em uma terra enorme, sem cercas nem porteiras, caminhando por todo canto, sem ter a menor ideia de que podia haver propriedade sobre a terra. Para os indígenas, o que os ligava àquela terra era o cuidado que eles e os seus antepassados, por muitas e muitas gerações, dedicaram aos lugares frequentados. Eis que aconteceu que esses povos um dia foram surpreendidos por uma galera que tinha uma compreensão totalmente diferente de como se vive e cuida de um lugar. Uma galera há muito tempo acostumada com muros e cercas que justamente determinam que um pedaço de terra é posse de alguém. E se já faz 500 anos que esse encontro aconteceu, ainda hoje esses dois pontos de vista continuam existindo. E é para explicar melhor esses dois pontos de vista que eu queria aqui experimentar um exercício de fabulação. Peço que vocês imaginem um daqueles filmes de ficção científica em que a Terra é invadida por uma raça de alienígenas. Bom, nesse filme, esses alienígenas se passam por humanos para dominar a Terra justamente porque as riquezas do seu planeta de origem já se esgotaram. Imaginem que esse planeta dominado, ou Novo Mundo, ficou conhecido pelos invasores pelo nome de Brasil. Fica óbvio, então, né, quem é que são os alienígenas nessa história. Eu acho que a gente não precisa de spoilers. Mas já os indígenas, aqueles que habitavam esse planeta, eles eram muitos. E entre eles, alguns eram aliados, outros eram inimigos, mas cada qual tinha sua língua, seus costumes e crenças ou a sua maneira de habitar. E sem nem imaginar que poderia haver um jeito tão diferente de viver na Terra, os indígenas por muito tempo experimentaram maneiras de habitar bastante nômades, parando aqui e ali, justamente onde as relações frutificavam, ou quando os lugares se misturavam suas vivências. Nesse nosso filme, quando a invasão aconteceu, os alienígenas estavam loucos por ouro e pedras preciosas. Mas, chegando aqui, eles acharam muito mais. Encontraram uma terra farta e abundante, resguardada pelos povos indígenas que aqui estavam. Não à toa, os alienígenas chamaram essa invasão de descoberta e, sem autorização, passaram a tomar essas riquezas como suas. Muitas vezes, destruíam o que viam pela frente para, entre outras coisas, plantar cana-de-açúcar para alimentar os que ficaram no seu velho mundo de origem. Agora, imaginem vocês que essa história é baseada em fatos reais. Os indígenas e suas terras foram invadidas por uma raça alienígena disfarçada de humanos brancos, que para sempre ficaram conhecidos como europeus. Pior, a essa altura do filme, e com um certo embrulho no estômago, percebemos que os alienígenas europeus ganharam. Eles eram para ficar, impondo a todos, humanos e não humanos, a sua forma de viver, que não deixa também de ser uma forma de matar. Matar todas as outras maneiras de entender as relações com tudo que eles chamam de natureza. Matar também os muitos jeitos de se entender a habitação, que eles chamam de propriedade. De volta para o nosso filme, os europeus que chegaram em naves espaciais disfarçadas de caravelas passaram a cerca nos campos que antes eram acessados por todos os que aqui estavam. Além disso, passaram a chamar o que tivesse para dentro da cerca de seu. Espertos, os alienígenas europeus souberam se misturar. De repente, a gente até se pergunta: será que nós somos eles? Os invasores chamaram seus herdeiros de brasileiros, que por sua vez continuaram inventando, desde 1500, novas cercas. Mas será que os povos indígenas realmente desistiram do seu ponto de vista? Será que eles realmente permitiram que essa história terminasse assim? Não permitiram. Foi isso que me ensinaram e o que eu vim aqui contar para vocês. Agora, eu acho que a gente pode deixar esse filme baseado em fatos reais de lado e nos voltar para nossa região. Eu deixo então uma pergunta. Quem antes da invasão habitava o espaço em que vivemos hoje? O Vale do Paraíba. Se o sítio do Pica-Pau Amarelo leva vantagem na história oficial, em nossas pesquisas encontramos registros sobre alguns daqueles que já viviam aqui, o povo Puri. Registros que iremos agora compartilhar com vocês. Melissa Ferreira Ramos, em seu trabalho Resistência e Ressurgência Indígena, Diásporas e Transformações do Povo Puri, nos conta. Os Puris ocuparam parte do Sudeste Brasileiro, na região que vai desde o Vale do Paraíba, que passa pelo Rio de Janeiro e São Paulo, até a área do Rio do Pomba, no sudeste de Minas Gerais. No processo de colonização, sesmarias foram doadas ou vendidas Brasil afora, fazendo seus supostos donos abrirem caminhos nas florestas, matarem, escravizarem ou negociarem de alguma forma com os índios que habitavam aquela terra. Esforçaram-se em povoar aqueles locais. As terras indígenas foram diminuindo e o aldeamento aumentando. O cerco aos índios ia crescendo até os encurralar. O contato com os Puris tornou-se inevitável, gerando muitos conflitos, mortes e resistências. Para os europeus, os índios invadiam suas fazendas. Já para os índios, eram os luso-brasileiros que invadiam seus territórios de caça. O modo de produção da vida proporcionado pelos aldeamentos ainda era muito diferente dos indígenas. Os Puris tinham dificuldades de aceitar essa nova vida. Muitos morriam por doenças, epidemias que pegavam pelo contato com os colonos. Outros tantos se recusavam a viver nesse confinamento. O governo brasileiro criou um aldeamento Puri em Queluz, distrito de Lorena, em 1801. Os Puris demoraram a serem convencidos a irem para o aldeamento. Porém, estavam sendo mortos e alvos de guerras constantes, além da dificuldade de encontrar alimento pelo deflorestamento causado pela política colonial. No aldeamento de Queluz, persistiam em manter suas práticas culturais, iam e voltavam para as florestas constantemente, já que, de acordo com sua cultura originária, eram nômades e não se fixavam em um único local. Os aldeamentos foram considerados extintos durante o século XIX, sob a alegação de que não haviam mais índios, apenas caboclos ou índios misturados e já civilizados, desconsiderando os que estavam refugiados, escondidos ou silenciados pela sociedade. A música que você escuta aqui não é Puri, e sim Guarani. Ela foi gravada por um coral de jovens dos Guarani Imbia e Inhandeva, que atualmente vivem no território que hoje chamamos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Aline Rochedo, uma descendente dos Puri, no livro Boacé Uxô, A História Está na Terra, nos conta sua versão. Segundo ela, a história do povo Puri é uma história em construção. Em suas palavras, a Aline diz: Estamos ouvindo as anciãs e anciãos da nossa família e nos reconhecendo, percorrendo o caminho das nossas e dos nossos ancestrais. Entre os vários relatos que a Aline recolheu, escolhemos o da Dona Carminha, uma senhora puri. Vamos ouvir com atenção o que ela tem a nos dizer. Minha tataravó, minha bisavó, foi pega no laço e levada para uma fazenda aí para baixo, lá para as bandas da fumaça onde ela foi violentada. O meu avô nasceu branco, de olhos claros e filho de índio. Ela nasceu no meio do bambuzal, ela não falava a língua dos brancos. Os puri não aceitavam ser escravizados, não, e os brancos foram chegando e tomando posse do que era dos meus antepassados. Os brancos chegaram e tomaram de conta. Os puri da fumaça foram para a Serra Baixa e para outros lugares da região. Naquela época, se escravizou muitos índios. Ninguém falava muito dessa história. E isso é muito triste. Até nas escolas, não se fala disso, não. Para combater essa tristeza que sente a Dona Carminha, a Aline decidiu colocar no papel alguns dos ensinamentos que aprendeu com os mais velhos. Entre esses ensinamentos, a Aline explica que o território, para os puri, significa lugar de pertencimento, de memória, de história. Lugar onde as relações sociais se dão. E o que eu particularmente considero mais importante, lugar onde são gerados laços coletivos de solidariedade. Sim, eu já morei em outro lugar, porque eu casei muito cedo e fui morar na City. E o que eu mais sentia falta é do povo, da língua grande do povo, dos amigos, de brincar na praça, sabe? Da dona vizinha olhando na janela, vendo a gente passar, sabe? Assim, tomando conta da minha vida, porque é um povo que toma conta da vida da gente, mas é um povo muito solidário. É um povo que também tá aberto para ajudar em qualquer momento. Mas é o que eu mais senti falta, do calor humano, que não tem em outro lugar. O lugar que eu mais gostava quando era criança era lá onde hoje é a quadra. Antigamente era um campo de futebol. Tinha um barranco, onde ficava cheio de gente sentada assistindo o jogo. Vinha pessoal de São Benedito, Monteiro, Souza, outros lugares. Era muito gostoso. Aí tinha gente vendendo geladinho. Era um monte de coisa. Em quantas casas você já morou nesse bairro? E qual foi a mais legal? E você é dona da casa em que vive hoje? Não, eu não sou dona, não. Eu pago aluguel, eu tenho só um barraquinho, mas está muito velhinho. E está com a telha quebrada, não tem condições de estar trocando. E o lugar que eu morei, que eu mais gostava, era o João Dias. As quermessas, as festas que tinham na rua, que todo mundo se divertia. Isso tudo faz falta aqui para a comunidade, porque as pessoas daqui são bem assim, agregadas ao lugar. Então tem que ter uma coisa para eles se distraírem, que nem as festas da rua era muito bom. Presenciei, participei de muitas festas da rua, a festa da mandioca, enfim, tem bastante coisa que faz falta. Para ver que essas histórias revelam uma questão. As ocupações do espaço variam com o tempo e com os lugares que antes se podia e agora não se pode mais frequentar. Vamos falar o que é triste e óbvio. Os acessos não pararam de ser interditados. Por trás dessas memórias, o cercamento persevera. As crianças já não brincam nas cachoeiras porque são poucas que mantêm as suas porteiras abertas. Quem entra e sai depende da permissão de quem tem a posse da terra. O mesmo acontece no espaço digital, no ciberespaço, na internet. Você não paga por cada site que entra, por exemplo, mas você paga um pedágio para que os dados que você está trocando possam passar pela terra de alguém, ou pelo cabo de alguém, ou pelo satélite de alguém. E essa internet que a gente tanto fala e que tá tão presente na nossa vida? O que, que a gente sabe da história dela? Chamamos a Tânia, nossa batata digital, para contar pra gente sobre como nasceu a internet. Como é que nasceu a internet? Estava aqui pesquisando na internet como ela nasceu. É engraçado isso, não? É como perguntar para uma criança, ei, como é que você nasceu? O mais moderno que a gente está acostumado, o www, foi uma invenção dos anos 90, do Tim Berners-Lee. Mas ela ainda vem de muito mais atrás. Vem na ideia de lá dos anos 60. Acontece, o que é essa palavra internet? Internet. Não, a net não é TV a cabo e inter tampouco é o time de futebol. Internet vem de internetworking. Networking é fazendo conexão em inglês. E esse inter é de interconectado, de fazer uma troca. Nos anos 60 já existiam computadores, eram usados para pesquisas e tal. E esse conhecimento ele ficava só no computador. Suponhamos, se você tira foto no seu celular e o celular não está conectado na internet, ele não vai sair do seu celular. Para ele sair do seu celular, tem que se conectar em alguma coisa. Seja no Wi-Fi, seja no plano de dados da sua operadora. E nessa época, os computadores separados, tudo que fosse criado no computador, para passar para um outro, eles tinham que usar alguma coisa extra. Na época eram os discos grandões, assim, para gravar. Não que nem o disco de música, mas parecido. Hoje em dia, fica mesmo difícil imaginar a utilidade de um computador sem internet. E até parece que a graça dele está exatamente aí. Mas o computador era mesmo mais uma máquina, como são outras máquinas, que otimizam as nossas tarefas cotidianas e, por otimizá-las, acaba dando espaço para novas demandas que antes eram inimagináveis. Entre esse uso antigo do computador, a gente pode destacar a habilidade de ser programado para resolver equações enormes, com muitos i, si, e, claro, transformar um monte de papel em um disco, um disquete, um discão. O Paul Borman, nos anos 60, pensou em como começou a idealizar como é que a gente conseguiria construir uma rede que ligasse esse computador e as informações que tivesse num conseguisse ser enviado para outro e vice-versa, e tanto enviar como reproduzir a mesma informação que eu tenho nesse computador consegue ter no outro computador, ou como é que eu acesso remotamente, ou seja, de longe. Quando você acessa o Facebook, você não está indo na máquina do Facebook e usa o Facebook na máquina dele. Do seu celular ou do seu computador, você consegue acessar essa informação que está num computador lá longe. Sim, o Facebook está dentro de um computador. Assim como Google, Instagram, TikTok, qualquer outra coisa que a gente usa no celular. No final, muita parte do conteúdo que a gente consome está num outro computador. A nuvem não existe. O símbolo de nuvem surgiu porque no começo da telefonia e das conexões entre computadores era complicado explicar ou desenhar a rede que conectava tudo. Então desenhavam nuvens, mas a nuvem não existe. Toda informação depende de estruturas físicas para existir. A internet é incrível, mas não é magia. Ela precisa de uma infraestrutura física, não só para ser armazenada, guardada, como também para viajar em pequenos pacotes por aqueles cabos enormes de fibra ótica por debaixo do oceano. Enfim, nesses anos 60, a galera da pesquisa e tudo mais, querendo fazer essa troca de informação, lá no laboratório de física do Reino Unido, pesquisaram como fazer com que transfira o dado de um lado para o outro. Que eles chamam na linguagem de computador como transferência de pacote. Dá para imaginar a internet como se ela fosse uma grande agência dos correios, onde cada computador seria uma residência, que tem o seu próprio endereço, o que a gente chama de endereço IP, e essa conexão ela consegue fazer essas trocas de pacotes entre um computador e outro. Ou seja, no final das contas, a nossa foto, ou a nossa música, ou meme, ou qualquer coisa que a gente consuma, no linguajar de computador é chamado de dado, diferente dos dados de seis faces. E esses dados são enviados através da rede nessa transferência de pacote. Fazendo um acerto temporário, quando a gente fala em dados, a gente está falando em 0 e 1. Ou seja, toda foto, todo texto, toda música, todo programa que roda no seu computador são, no fundo, bem lá na essência, 0 e 1. Imagina uma TV que, olhando bem de perto, dá para ver um monte de quadradinho bem pequenininho e é como se cada quadradinho desse fosse 0 ou 1. O conjunto desses zeros e um, em uma determinada combinação, olhado de longe, forma uma imagem. Vamos lembrar que esse é um acerto temporário, mas que já lembra a gente quem foi que criou o computador, a partir da sua própria visão de mundo binário. Em macro ou microcosmos, a base da vida é a mesma do computador e dos seus arquivos. Nessa mesma época dos anos 60, estavam rolando simultaneamente outros projetos em outros lugares. Todas essas redes onde centros de conhecimento, onde estavam formulando ideias novas, concepções e tudo, queria compartilhar isso. Então, internamente, eles estavam desenvolvendo a sua própria intranet. Falando em intranet, vocês sabiam que a PSP é também uma intranet? Só que aqui, a gente gosta de chamar isso de rede local. Ou seja, se você estiver conectado em algum dos pontos de Wi-Fi da PSP, dá para ter acesso ao nosso servidor, um computador, que fica lá dentro da casa sede da Portal Sem Porteira, cheio de informações, música, filme, que dá para acessar sem ter que pagar para Claro nem para Vivo. Na França tinha o Cyclad, nos Estados Unidos tinha Merit Network, lá no Reino Unido, onde aquele Donald Davis estava estudando essa transferência dos pacotinhos tipo correio, tinha NPL. E em 69, nos Estados Unidos, aparece um projeto gerenciado pela ARPA. E a ARPA tinha conexões com essas outras redes fora dos Estados Unidos e queria fazer essa troca de conhecimento. E não só isso, essa troca de conhecimento com essas outras redes externas, mas também internamente, a ARPA, o projeto ARPA, queria ter a sua própria rede. O medo era que se algum centro universitário, algum centro de conhecimento fosse destruído, as informações se perdessem. Construindo uma rede onde a informação pudesse ser compartilhada entre os computadores que estivessem conectados nessa rede, não teria problema se uma universidade fosse atacada, se um centro militar fosse atacado, porque isso seria distribuído pelas outras redes. Mas o que acontece? Se nos Estados Unidos tivesse só a sua forma de transferência de pacotes, ela não ia conseguir conectar com essas outras redes que estavam acontecendo nesses outros laboratórios e centros de conhecimento do mundo. Então, eles aceitaram e adotaram aquela ideia de transferência de pacote lá do laboratório de física do seu Davis, entrar de acordo e, vamos usar esse protocolo, esse acordo. O que acontece? Se cada computador falasse seu idioma, eles não iam conseguir se comunicar e não ia existir a internet, eles não iam conseguir fazer essa troca de informação. É como nós, seres humanos, por exemplo. Eu falando português aqui contigo agora, uma outra pessoa falando espanhol, outra pessoa falando chinês, ou melhor, falando mandarim, outra pessoa falando inglês, todas juntas, elas não se entendem muito bem. Pode ser que se entende através de um sinal, de um acordo, mas isso vai ser estabelecido, então, vai ser um protocolo, ou seja, botar a mão perto da boca é sinal de fome. Então, independente do idioma, foi estabelecido esse protocolo que esse símbolo significa fome. No caso do computador, foram definidos esses protocolos que fazem essa troca de informação entre um computador e outro. E nesses anos 74 também, além de aceitarem no projeto ARPANET a transferência de pacotes, também entraram em um acordo a como definir o nome do computador, a direção do computador, o endereço do computador. Da mesma forma que os Correios precisam de um CEP para conseguir enviar uma correspondência, uma carta para uma residência, porque através do CEP o Correio consegue identificar. Isso está na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, altura do número capital. A minha cidade, por exemplo, ela tem um CEP único. Em São Paulo são diversos CEPs. E cada computador tem a sua própria identificação na rede, o que é chamado de IP. Então, em 74 foram aceitos tanto a transferência de pacote, como o nome do endereço da onde estão os computadores, o IP. E também foi aceito um outro termo chamado DNS. Hoje, por exemplo, quando a gente acessa a página do Google, você não precisa digitar um endereço, ou seja, não tem que digitar o CEP do Google. Simplesmente com o fato de você digitar google.com, o teu computador já consegue encontrar essa informação na rede. E isso é o que eu chamando de domínio. Facebook.com é outro domínio. Se você procurar agora na internet qual o endereço IP do Facebook, vai te aparecer uma sequência numérica de provavelmente três números, um pontinho, três números, um pontinho, mais três números. Pode ser que seja assim. E se você digitar essa direção, três números, pontinho, três números, pontinho, três números, no seu navegador, seja Firefox, Chrome, Internet Explorer, ou qualquer outro que seja, Safari, por aí vai, depende do sabor que você gosta, vai acessar a página do Facebook. Ou seja, o seu computador, o seu celular consegue fazer o acesso a uma página web através desses dois tipos de endereço, seja através do nome e seja através do endereço IP. Em resumo, o que possibilita a existência da internet são os protocolos, ou seja, um acordo de uso de uma língua comum entre os computadores, o IP, um número para que cada computador possa receber e enviar informações, e o DNS, um outro protocolo que possibilita transformar aqueles números, que é como o computador pensa e se comunica, em nomes únicos e inteligíveis para nós humanos, não máquinas. Nesses anos 80, essa rede, essa infraestrutura que teve, que deu boom nos Estados Unidos, acabou sendo usada primariamente pelas universidades e instituições governamentais. Algumas instituições privadas tinham acesso, mas não era aberto às pessoas, aos civis, ou qualquer um que quisesse ter a sua lojinha virtual, não tinha acesso. Em 95, acabou o projeto NSF, que era essa rede das universidades, e abriu a porteira para o uso comercial. Ou seja, em 95 foi onde começou o boom dessa internet. Porque, primeiro, em 90, o seu Berners-Lee inventou o www, que ficava mais fácil de conseguir acessar os endereços, de descobrir onde é que estava a página, World Wide Web. Isso significa www. Seria um nome único no mundo inteiro. Então, nesse tempo, não seria nomes específicos, por exemplo, o mesmo nome no Brasil, poderia ser o mesmo nome nos Estados Unidos? Não. Nessa época foi definido que se a gente botar o nome de uma página, vai ser esse nome no mundo inteiro. E também foi criado nessa época os links, que, por exemplo, quando você encontra uma página, seja o Wikipedia. Estava pesquisando agora na Wikipedia como é que funciona a internet. E me apareceu um link, que geralmente tem uma coisinha azul. E se você clica nesse link, ela te navega para uma outra página. Essa facilidade de conseguir navegar entre as páginas, encontrar uma página mundialmente, a abertura para uso comercial, acabou dando um boom na internet. E não só além disso, nessa época também, nesses anos 90, conseguiram fazer um listado do que se existia na internet. Porque imagina, até então na internet não sabia o que existia na internet, porque não existia um Google na vida, não tinha um buscador que ia lá e procurasse. Oh, o que tem aqui? Porque o Google funciona exatamente assim, suponhamos, teu quarto está uma bagunça. Você provavelmente deve saber onde é que estão as suas coisas. Então você tem um índice mental de onde encontra algo e não importa o caos que esteja, você precisa de um pente e vai lá e encontra. No caso da internet, não tinha você nesse caos. Não tinha uma pessoa. Só quem criava a página saberia onde ela estava. E nessa época começou a aparecer as ferramentas que faziam listagem das páginas, dos conteúdos que estavam disponíveis na internet. E o Google, por exemplo, ele nasceu em 98. Ou seja, todavia ainda é um bebezinho. Ou não tanto, né? Tem seus 22 anos, mais ou menos. jovem adolescente. E Google acabou ganhando muita referência, muito uso, porque inventaram uma nova forma de fazer o listado. Quando você tem um índice no livro, por exemplo, o índice geralmente ele está ordenado pelas páginas. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tem uma ordem linear, onde essa sequência linear acompanha a evolução dos números das páginas. No caso da internet, a gente não tem número de páginas. Então, como é que você vai dizer que alguma página tem que aparecer primeiro com a outra? Google veio com uma relevância. Ou seja, cada página web que aparece no resultado de busca, seja do Google ou do DuckDuck, ela tem uma relevância de por que que ela vai aparecer em primeiro lugar. Peraí, e é aí que mora mesmo o perigo. O tão aclamado Google fez um favor em organizar informação do mundo todo que você pode colocar em um buscador e ter um montão de respostas, organizadas em relevância. Mas relevância para quem? Apesar dos esforços algoritmos em fazer de nós, seres humanos, facilmente entendíveis pelas máquinas, a multiplicidade cultural humana é muito maior do que as máquinas podem abarcar. E se relevância é importância, deixar nas mãos de uma inteligência artificial decidir o que para nós importa é nos reduzir a uma unicidade e hierarquia cultural tão eficaz e destrutiva quanto foi a dos colonizadores europeus. E para a inteligência artificial, fica ainda mais fácil de nos entender quando ficamos cada vez mais iguais. No Google, os primeiros links provavelmente são patrocinados, porque aquela página decidiu pagar para o Google para aparecer no topo. E as seguintes acabam vindo porque elas usam critérios dentro do seu site que no Google acaba listando primeiro. Se você quiser, dá para pesquisar aí na internet como é que faz a sua página aparecer primeiro nos resultados do Google. Porque, de certa maneira, isso daí impacta também no negócio. Porque você não vai procurar na 10ª página de resultado de uma busca uma informação. São poucas pessoas que fazem isso. E até recomendo fazer, porque você consegue acessar muito mais conteúdo do que o primeiro só que está sendo ofertado. Se a gente se limita só ao primeiro conteúdo que está sendo ofertado, tem uma restrição grande de informação. E não só isso, nesses anos 90, também aconteceu uma certa ocupação desse ambiente, desse ciberespaço, desse território onde estava começando a se abrir para as pessoas fora do âmbito governamental. Nesse tempo, existiam poucos sites, não tinha esse negócio de aplicativo. Nos anos 90 não tinha celular que se conectava na internet. Isso daí só foi surgir, na verdade, em 96. Ou seja, ainda são anos 90, mas em 96. Não tinha aí pacote de WhatsApp de graça. Era bem caro. Foi em 2001 que começou a ter e-mail no celular. E em 2008 que fizeram a virada de ter mais conexão de celular do que computador. Mas enfim, nesses meados dos anos 90, o conteúdo que estava na internet ele era produzido pelas pessoas. Ou seja, as páginas web ou uma página com apresentação de imagens, uma galeria virtual, era criado por alguém que tinha interesse daquilo. Hoje em dia, já se inverteu. Quem está navegando na internet acabou se tornando somente consumidor de conteúdo. Tá certo que a gente acaba subindo fotos, subindo textão, subindo vídeo para o YouTube, tem essa produção de conteúdo, bota música no SoundCloud ou no Spotify. Mas diga-se de passagem, qualquer conteúdo que você coloca nessas plataformas, ele não te pertence, ele é da plataforma. Ou seja, se o Facebook decidir desaparecer do planeta Terra, todas as suas fotos vão desaparecer junto, se você não tiver uma cópia em algum lugar. A mesma coisa os vídeos no YouTube. Todo esse conteúdo que a galera produz e bota no YouTube é direito autoral do YouTube, no final das contas. Se o YouTube decide hoje, não existe mais YouTube, apaga, morre, todo esse conteúdo que foi produzido também vai pro beleléu. Ou seja, saímos de uma relação de criadores de um ciberespaço para consumidores do ciberespaço. Ou seja, a internet acabou se transformando num grande centro comercial onde as pessoas entram. Eu acho que ainda não tem ar-condicionado, mas enfim, ficam passeando por aí, olham para cá, olham para lá, tiram aquela selfie E continua. Diferente de antigamente, que tinham que produzir esse espaço onde elas iriam circular. Mas, enfim, a ocupação desse espaço é conversa para outra mana. Enquanto a gente comemora a possibilidade de cada vez mais pessoas transitarem nesse espaço virtual, ter mais acesso à informação, conhecer mais gente, é como se dançássemos carnaval em uma rua vigiada, tomando drogas com efeitos previsíveis e vestíssemos fantasias escolhidas por outras pessoas. É como se todos os movimentos fossem induzidos e depois monitorados, mas ainda assim comemorássemos algo. A internet é uma via de duas mãos, que liberta e prende. Isso tudo porque a infraestrutura é comandada por corporações, aqueles donos das vias em busca de lucro. Mas não quer dizer que não podemos usá-la de outras maneiras, aproveitar os avanços tecnológicos de outro jeito, driblando avanços desnecessários, transformando roteadores ultrapassados em um luxo só nosso. E é por acreditar que a internet tem desperdiçado suas potencialidades para servir ao grande monstro do capital que a Portal Sem Porteiro existe. Seguimos transistindo. Até o próximo episódio. Nesse episódio, você ouviu as vozes da Ana, da Cida, da Mukta, da Sirleide, da Kátia e da Ana Serrinha. Quem entrevistou foi a Simone Cavassi. Nossa convidada foi a Marina Vilarinho e você escutou também a voz da Caterine Dell'Aquila contando para a gente um pouco mais sobre os Puri. A narração é da Marcela Guerra e minha, Luísa Bagop. Até a próxima!